Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e louvar o movimento. Pronto, é uma forma de cidadania e nós precisamos muito disso em Portugal. E louvar também esta iniciativa. Acho que, dado o contexto, precisamos mais iniciativas destas e com alguma rapidez e urgência, porque também da parte, pronto, da administração, não vou chamar governo, também estas coisas estão a evoluir com imensa rapidez, portanto, dando pouco espaço à participação pública, que leva o seu tempo, obviamente, não é uma coisa tão rápida como às vezes nós desejamos. Bom, eu preparei algumas notas, espero que não demasiadamente soltas, porque me pediram para participar no debate, e são notas que me foram suscitadas aqui por um artigo que eu já li há muito tempo, quando estava a preparar o estudo de impacto, fui acompanhando mais ou menos a comunicação social. Bom, estas notas foram suscitadas por um editorial que o Manuel Carvalho, penso que ele é o vice-diretor do Jornal Público, escreveu a uma dada altura, quando se começou a discutir esta questão da barragem do Foz Tula. Bom, e a questão é, quanto vale um vale natural? Então, tem uma questão que em Portugal tem sido pouco discutida. Bom, e quanto é que vale um vale natural? Eu penso que é uma questão que hoje implicitamente foi discutida, mas que explicitamente não é. Portanto, nós passamos sempre muito ao lado e depois escudamos muito com o turismo e com que é necessário o transporte. Portanto, dos dois lados há os mesmos argumentos, se nós formos ver. E, portanto, se calhar a questão central é nós olharmos para o vale, para este vale como para outros, onde se extraem recursos naturais, nomeadamente por via das barragens, e pensarmos enquanto coletivo, local, regional, nacional, internacional, quanto é que estas coisas valem para nós. E olhar para o valor escondido, porque nós não, ou para o valor invisível, porque nós normalmente só estamos a olhar para o valor visível. Daí que haja tanta enfatização do turismo, todos se defendem com o turismo. Pronto, e o turismo é importante, sem dúvida, mas eu acho que há uma questão não tanto disso, e era sobre isso que eu trazia aqui algumas notas. Valor económico, porque o editorial do Manuel Carvalho, embora não explicitasse o que é o valor, pronto, quando falamos de valor, podemos obviamente usar diferentes perspectivas e pensar em diferentes dimensões, mas ele estava obviamente a referir-se ao valor económico. Valor económico do vale, neste caso concreto, do vale do Tula. E os economistas têm feito algumas contas e têm trabalhado este conceito de valor económico, o valor dos benefícios económicos que estão fora do mercado, socorrendo-se de uma identificação mais completa das várias dimensões do valor económico. Estamos a falar de económico. Portanto, não só o valor atual, o uso atual, portanto, isso tem a ver com a utilização pelas atividades económicas, nomeadamente a agricultura, que foi aqui hoje muito pouco falado, infelizmente, da agroindústria, do turismo, eventualmente a energia, se a barragem for construída, de outros tipos de usos que não estão no mercado, mas que não deixam de ser um uso atual, do recreio, lazer, os usos futuros, na mesma linha, e também do não uso. Portanto, do não uso, de nós preservarmos um património cultural, natural, para as próximas gerações, preservarmos para nós e para as próximas gerações. Alguém falou aqui, já não me recordo, não, peço desculpa, dos vindouros. O que é que nós vamos legar aos vindouros? Portanto, os economistas estimam isto. Eu trouxe aqui um exemplo, peço desculpa pelo texto estar em inglês, mas de qualquer forma o que interessa são os números. Este é um estudo, obviamente, polémico, mas paradigmático. Foram contas feitas por vários economistas à escala mundial, em que se tentaram quantificar os benefícios económicos com mercado e sem mercado dos ecossistemas representativos do mundo. E as conclusões são muito claras. Portanto, o valor económico do capital natural e dos serviços ambientais proporcionados pelos ecossistemas mais representativos do mundo são pelo menos iguais à riqueza gerada, medida pelo PIB, ao nível mundial. Mas eu tinha aqui algumas questões que não vou aprofundar, porque quando nós falamos de valor económico, convém nós debruçarmos um pouco sobre o valor depende do quê, Portanto, obviamente depende da riqueza produzida e essa é a parte onde nós normalmente nos concentramos, daí essa a enfatização do turismo, mas também depende do bem-estar que proporciona, às populações residentes, que proporciona à comunidade nacional e também do bem-estar potencial, que tem a ver com os vindores, mas também tem a ver com as gerações atuais, quer por via do bem-estar que proporciona, quer por via da riqueza que se poderia potencialmente produzir e que neste momento ainda não se está a produzir. Depois, outra questão, o valor para quem? Isto é que complica as coisas e que demonstra também a importância da participação. Portanto, ou seja, que estes processos decisórios complexos, como são estes, de fazer barragens ou não fazer barragens, que envolvem decisões irreversíveis, implicavam participação muito maior, uma transmissão de conhecimento muito maior, porque ainda há pouco estava ali a comentar, que se calhar 99% da população portuguesa nem sabe muito bem o que é isso da barragem do Tua, porque às vezes falo com pessoas não, ah, que pena, mas não sabem muito bem o que é, nem do que é que se trata. E, portanto, há uma série de intervenientes que, obviamente, que em termos de valor económico, capturam algum deste valor económico, mas que, obviamente, não capturam a totalidade do valor económico. Portanto, ou seja, quando nós vamos analisar esta questão do valor económico, o problema é aquilo que não é capturado. Portanto, há uma parte que é capturada pela atividade económica, pela agricultura, reportando-me agora ao Vale do Tua, pela agricultura, agroindústria, floresta, turismo, por outros usos, recreio, turismo, estou a repetir o turismo, mas há uma série de benefícios que não estão a ser capturados. Não estão a ser capturados porque não há conhecimento sobre a região, porque há usos que podiam ser potenciados e não estão a ser potenciados, porque há as gerações futuras que nós acabamos de ver aquele filme há pouco. No fundo, se nós fizermos a barragem, não estou aqui a colocar nem a favor nem contra, temos é que ter consciência dos custos e dos benefícios que as nossas decisões geram. Obviamente que se nós fizermos a barragem, as gerações futuras, e já não é preciso ir muito longe, não vão ter mais a oportunidade de passear no vale, de usufruir da beleza da paisagem do vale. Porque, obviamente, quando nós estamos a falar dos benefícios económicos sem mercado e quando nós olhamos para o vale do Tua, e eu não estou aqui a limitar à linha, porque há pouco o filme foi bem exemplificativo, porque o valor maior, e aqui é sempre subjetivo, esta noção de valor, é a paisagem. De facto, trata-se de uma paisagem extraordinária que está associado um património natural e um património cultural, neste caso corporizado pela linha, mas não só. A linha representa, obviamente, um património cultural único nesta região, mas é uma parte no todo. Portanto, nós também não devemos, no contexto desta discussão, e obviamente a minha discussão centra-se apenas no Vale do Tua, obviamente que a questão da linha também se extravasa ao Vale do Tua, e eu percebo as perspectivas, obviamente, mas remetendo-nos apenas à questão de fazer ou não fazer a barragem, obviamente que a linha faz parte de um todo, que é o Vale. Bom, e portanto, quando nós olhamos para o Vale do Tua, vemos que ele vale pouco. Vale pouco quando usamos os indicadores convencionais para medir valor, para medir riqueza. Portanto, estamos apenas a medir, basicamente, PIB, pessoas. E, portanto, e quando nós olhamos para ele, de facto, tem poucas pessoas, pouquíssimas, aliás, já vamos ver os números. Gera pouca riqueza, é pequeno, tem pouca atividade económica, é pobre. E depois é periférico. Portanto, quando nós olhamos para os números, e eu tirei assim números um bocadinho avulsos, com todos os riscos que isso implica, nós estamos a falar de uma pequena cidade. Obviamente, num território muito maior que uma pequena cidade. De uma população muito envelhecida. Olhamos ali para o peso dos pensionistas. De um território com pouca atividade económica, basta ver o número de ativos. Onde as atividades económicas são também atividades económicas relativamente frágeis. Agricultura, com problemas de competitividade, e serviços, nomeadamente serviços públicos, que dependem também do financiamento público. Depois, vemos, e isso já foi referido anteriormente, e eu peço desculpa por estar a repetir algumas coisas, é inevitável nesta fase do debate, o vale é periférico, e eu acho que este mapa mostra bem isso. Portanto, o mapa e toda a zona da Albufeira, e está ali no fundo, entre as linhas roxas está a Albufeira do aproveitamento do Faustua, e nós vemos que, de facto, todas aquelas aldeias, são cerca de 27, bom, ali estão mais de 27, mas as aldeias diretamente afetadas pela aldeia são cerca de 27, vá lá, 30 aldeias, são aldeias que estão isoladas, estão periféricas, estão à margem de todos os eixos principais, e já nem estou a falar de IP4, estou a falar de estradas nacionais. E basta passar, circular por lá, portanto, eu circulei muito por lá, enquanto estive a fazer o trabalho de campo para o estudo de impacto ambiental, e, de facto, apesar de nós estarmos muito perto, não estamos num país pequeno, e estamos muito perto de Vila Real e de Mirandela, etc., temos a noção de isolamento, portanto, aquilo parece que é um bocado o fim do mundo, mas onde é que nós estamos? Portanto, as estradas são de má qualidade, não há ligações, nós para irmos de uma margem para a outra, temos que fazer voltas complicadas, depois não há sinalização, porque os locais socorrem-se muito de estradas municipais, estradões, etc., que quem é externo à região se vê grego para encontrar. E, portanto, claramente, dentro do vale, na zona que será afetada pela Albufeira, nós vemos claramente o que é isto da perifericidade, do isolamento e da marginalidade destas populações. Depois a questão da linha, não vou desenvolver muito, mas se a linha serve, e isso já foi referido, eu não vou desenvolver, serve cerca de 40 mil, não só 40 mil, mas já 40 mil, a linha transporta 40 mil passageiros por ano, cerca de 7.500 ou 8.000 regulares, portanto, são aquelas pessoas que têm passo, portanto, está estudantes. Obviamente que tem muita importância para algumas aldeias, portanto, tem uma importância residual, é óbvio, e é por isso que nós vemos dos 5 concelhos, basicamente apenas um concelho a defender a linha, porque para as outras localidades a linha é relativamente residual, porque infelizmente, eu não sei dos que estão presentes, conhecem os acessos às estações e aos apeadeiros, mas também são poucas as aldeias que de facto têm um bom acesso à estação ou ao apeadeiro. Portanto, os acessos são normalmente muito maus. E, portanto, só usa o comboio, os estudantes, os idosos, ou seja, como um jornalista também escrevia aqui já há uns meses, é o transporte dos pobres. Portanto, estamos a falar de transportes pobres, porque, de facto, os acessos, tirando um caso ou outro, também não são fáceis. Portanto, concluindo um pouco, porquê que o vale, e esta discussão obviamente podia ser válida para outras situações similares, como o Sabor, como serão daqui a uns meses outros vales que estarão em discussão? Então, estamos a falar de um território pobre, periférico, de uma comunidade pequena, envelhecida, pobre, portanto, com pouca voz, de um território fragmentado por várias unidades administrativas. É um aspecto que aqui não foi hoje salientado e é um aspecto muito importante. Portanto, ou seja, é evidente, e eu adianto vou falar, e pegando já naquilo que já foi falado há pouco, obviamente que só faz sentido falar aqui de desenvolvimento socioeconómico, numa lógica territorial e numa abordagem integrada. E para isso é preciso ter uma abordagem integrada ao nível do vale. E para isso é necessário que os 5 concelhos ou mais concelhos cooperem entre si. Isso implica um grande passo, porque isso implica inovação na cooperação interinstitucional. Portanto, nós estamos ainda muito atrasados a esse nível, e as próprias posições que as diferentes autarquias têm relativamente à barragem mostram que, de facto, estamos atrasados a esse nível. Depois, a questão do turismo, obviamente defende-se muito a não fazer a barragem por causa do turismo, mas é verdade que se passaram anos e anos, e o turismo é uma promessa adiada para as populações locais. Obviamente que também se discute muito a beleza da paisagem, o valor patrimonial da linha, mas até agora também não houve iniciativas para a sua classificação. Se houvesse atrás, agora seria mais fácil contrariar. Por outro lado, a defesa dos interesses das gerações futuras é sempre muito difícil, sobretudo numa sociedade como a sociedade portuguesa, que ainda está pouco madura relativamente a estas questões. Portanto, não é de espantar que a lógica da construção das barragens, como de qualquer empreendimento de extração de recursos naturais em larga escala, seja o valor da empresa suportado, obviamente, no benefício para a comunidade nacional, neste caso via produção de energia renovável, e depois compensando-se a comunidade e a economia local, porque se trata de uma comunidade pequena, pobre, periférica, então vamos ajudá-los e estas coisas lá vão andando assim. Professora Lívia, atenção ao seu tempo, por favor. Sim, também. Pode saltar este. Pronto, eu vou só chamar a atenção para uma questão, portanto, obviamente, relativamente ao desenvolvimento. Eu acho que temos aqui, estamos confrontados com dois cenários, se é que estamos, cenário sem projeto, ou seja, sem barragem, cenário com projeto, ou seja, barragem, e é preciso ter consciência, e aquilo que se passou nos últimos, vá lá, 30 ou mais anos mostra que em ambos os cenários o futuro pode ser o continuar do declínio. Aliás, a caracterização da situação de referência e a evolução da situação de referência que é feita no estudo de impacto ambiental aponta nesse sentido, tanto na manutenção do declínio da região, mesmo sem barragem. Portanto, ou seja, mesmo não fazendo a barragem e colocando-nos contra a construção da barragem, também assumimos aqui uma grande responsabilidade e é de facto, conseguir revitalizar a comunidade e a economia regional. Eu acho que a revitalização é possível nos dois cenários. Isso passa por coisas que já foram aqui ditas, não é? Portanto, passa por uma governança ao nível do território, revitalizar atividades económicas e não exclusivamente o turismo. Portanto, o turismo não se sustenta se não houver outras atividades económicas. Os serviços básicos, é fundamental que a região tenha acesso, que as populações locais tenham acesso aos serviços básicos. E a questão da identidade. Trabalhar a identidade do Vale, ela existe, está muito ligada à linha, como está escrito, como nós escrevemos no estudo de impacto ambiental, mas é preciso trabalhar mais isso. E, por fim, para terminar, não esmaçar mais, tanto seja a revitalização da região no caso de fazer uma barragem. No caso de fazer a barragem, obviamente, que a discussão a seguir, e essa discussão não deve deixar de ser feita. Eu acho que neste momento o que se está a discutir é se faz ou não, isso é fundamental, mas se fizer, eu acho que há outra discussão muito importante. Então faça-se, mas de outra maneira. Não vamos fazer barragens como fizemos há 30 ou 40 ou 50 anos atrás. Portanto, agora é preciso aplicar os mecanismos que já existem, que são aplicados noutros contextos, nomeadamente responsabilidade ambiental. Portanto, Portugal tem neste momento, por via da União Europeia, em vigor uma diretiva de responsabilidade ambiental, que obriga as empresas que degradem ou destruam biodiversidade, por exemplo, a repô-la. Então, poderíamos aplicar isto ao caso dos aproveitamentos hidroelétricos. Ou então, mecanismos pagamento por utilização, portanto, ou seja, a extração de recursos naturais é no fundo, o serviço, portanto, as barragens, os promotores dos empreendimentos estão a extrair recursos e atualmente não estão a pagar nada pela extração desses recursos. E hoje em dia já não é nada de complicado, nem nada de novo a nível mundial e a nível europeu, nós desenvolvermos mecanismos para que isso seja feito de outra maneira e para que, de facto, não se trabalhe apenas em termos de taxas de rentabilidade empresarial, mas em termos de taxas de rentabilidade social, internalizando custos ambientais e sociais. Muito obrigada.